Moody's corta rating de Portugal para o nível de lixo. Ministro da Saúde indiano diz que homossexualidade é uma doença a erradicar. E no desporto, Fábio Coentrão já é, oficialmente, jogador do Real Madrid. Passe uma hora agradável duas vezes por semana com José Manuel Rasteiro, ou JMR. Ele traz boa companhia e recordações musicais para todos os gostos. À segunda-feira, a partir das 10 da noite, o encontro às terças está marcado para as 9. JMR, na Antena Web. Está formalmente oficializada mais uma queixa contra Dominique Strauss-Kahn, até à denúncia de uma empregada guineense de um hotel em Manhattan. Era diretor-geral do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que também está a ajudar Portugal. Dominique Strauss-Kahn, de 62 anos, francês, era apontado como um dos principais favoritos para destornar o atual presidente francês, Nicolas Sarkozy, nas próximas eleições presidenciais na França. De imediato, o então diretor-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn, foi detido e levado a julgamento. Propôs o pagamento de uma caução de 1 milhão de euros, mas nem isso lhe valeu. Parece, todavia, que foram encontradas falhas nas declarações da empregada guineense, que, entretanto, teve várias complicações devido ao mediatismo a que acabou por ser sujeita. A empregada guineense que trabalhava no hotel em Manhattan, onde, naquele fim de semana, Dominique Strauss-Kahn se encontrava hospedado, parece ter cometido várias falhas nas suas declarações, o que acabou por ilibar e sem recurso ao pagamento de caução Dominique Strauss-Kahn. Em França, disseram-lhe que poderia, inclusive, regressar à vida política e até concorrer às presidenciais do ano de 2012. Mas, quando tudo parecia estar a terminar para Dominique Strauss-Kahn, eis que Tristan Bonne faz uma queixa contra o mesmo político, Dominique Strauss-Kahn. Mas aqui o caso é diferente. Tudo começa em 2002, quando a jornalista e escritora Tristan Bonne foi assediada por Dominique Strauss-Kahn. Desengane-se se pensa que só agora a jornalista francesa falou. Em 2007 já o havia dito, mas o nome de Dominique Strauss-Kahn foi insistentemente omitido. Na altura, a jornalista e escritora francesa Tristan Bonne declarou que lhe desapertou o sutiã, tentou tirar-lhe as calças e que só com recurso aos pontapés é que ela conseguiu deter o ímpeto daquilo que chamou de um chimpanzé no cio, referindo-se naturalmente então a Dominique Strauss-Kahn. Mas, na altura, o nome não foi anunciado, o nome foi, aliás, omitido. Devido ao poder de Dominique Strauss-Kahn como político, a escritora e jornalista francesa decidiu manter-se no anonimato e não apresentar queixa. Mas depois do que aconteceu em maio com a empregada guineense e depois de ver que Strauss-Kahn era punível, decidiu então apresentar a queixa. Ontem, em declarações à agência France Presse, o advogado da jornalista e escritora francesa disse apenas que confirmava que já havia sido enviado ao Ministério Público francês uma queixa formal por assédio à jornalista e escritora francesa. Tristan Bonne foi assediada e violada na forma tentada. A queixa deu ontem entrada no Ministério Público francês e o regresso de Dominique Strauss-Kahn, como é conhecido em França, o DSK, à vida política, está cada vez mais longe. Passaram-se 16 anos sobre o terrível massacre de Srebrenica, na Sérvia. Massacre onde foram vitimados mais de 8 mil muçulmanos sérvios. E hoje, o Estado holandês foi condenado e culpado por 3 vítimas mortais muçulmanas. Segundo entendeu a justiça holandesa, a ONU e as forças militares da Holanda presentes no local deveriam ter protegido os muçulmanos algo que não fizeram. O ataque foi perpetrado por Ratko Mladic, que ontem foi declarado inocente, e também por Radovan Karadžić, tendo em conta que o líder de toda esta incursão era nem mais nem menos do que Slobodan Milošević. Damir Mustafić, queixoso e familiar de uma das vítimas, mostrou-se contente e confessou mesmo depois em declarações a um canal de televisão holandês que não esperava que conseguisse a vitória neste caso. Mas mais, diz Sabeta Feizik, uma das sobreviventes do massacre, que esta vitória abre portas à condenação principal do Estado holandês por 8 mil mortes, ou seja, pelo massacre total da Srebrenica, o pior crime contra a humanidade depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. A Holanda, condenada, terá de pagar indemnizações aos familiares das vítimas, a não ser que recorra da decisão. Atualmente, o caso está no Supremo Tribunal de Justiça holandês, mas poderá passar para o Tribunal Europeu de Justiça. Mas, por enquanto, a decisão diz que o Estado holandês é culpado por 3 mortes de muçulmanos no ataque de Srebrenica em julho de 1995. E terá de pagar, então, uma indemnização num valor não revelado às famílias das vítimas. BA2 é o chamado nível de lixo. Foi para este nível que a Moody's desceu hoje Portugal. A agência financeira diz que Portugal continua com revisão negativa. A Moody's não acredita que Portugal seja capaz de cumprir no tempo estipulado as metas traçadas para a redução do déficit, que atualmente ultrapassa os 7% no primeiro trimestre de 2011. A Moody's alega, por exemplo, que os bancos acabaram por precisar de ajuda mais do que aquela que está estipulada no acordo com a Troika. Mas diz que as metas não serão cumpridas até 2013 e talvez até um pouco depois. Para piorar o cenário, o crescimento económico de Portugal deverá ser inferior ao inicialmente esperado. As exportações não deverão ter crescido tanto quanto aquilo que era previsto e o crescimento económico interno também não. A juntar a isto está também a dificuldade em aumentar ainda mais os impostos e em reduzir ainda mais as despesas. Por isto mesmo, a Moody's decidiu rever em baixa e levar para o nível de lixo a credibilidade portuguesa, tendo em conta o facto de que, à partida, Portugal terá de pedir uma segunda ronda de ajuda externa, tal como está a acontecer neste momento com a Grécia. Também a Grécia, a S&P, já relegou para lixo o seu nível de credibilidade, mesmo depois de Portugal e Grécia terem dado provas de alguma evolução política ou financeira. No que toca a Portugal, recordemos que há um estudo a decorrer que poderá resultar numa queixa-crime contra essas agências, S&P e Moody's, pelo facto de elas poderem ter influenciado negativamente a credibilidade de Portugal com os investidores, sobretudo com os estrangeiros. São declarações provenientes da Índia, mas que estão a ecoar por todo o mundo e a deixar chocada, essencialmente, a comunidade homossexual mundial. Hoje, o ministro da Saúde indiano disse que a homossexualidade é uma doença e o sexo entre pessoas do mesmo sexo não deveria existir, afirmando que é antinatural. Afirma que o sexo entre dois homens ou duas mulheres existe, mas que é uma doença que se está a expandir. Livrou também a Índia das culpas dessa doença assim designada, dizendo que é uma doença externa à Índia, embora também na Índia haja e está a alastrar-se, o que torna difícil de rastrear a doença. Sonia Gandhi e o primeiro-ministro indianos ficaram chocados com as declarações assim que souberam delas. Eles também marcaram presença no colóquio onde se encontrava Ghulam Nabi Azad, o ministro da Saúde indiano, mas saíram antes das declarações por ele proferidas. De imediato surgiram reações de repúdio, também, mas não só, de ativistas pelos direitos dos homossexuais. Aliás, não houve, até agora, pelo menos, qualquer opinião favorável à de Ghulam Nabi Azad. Aliás, um ativista pelos direitos dos homossexuais exige mesmo um pedido de desculpas de Ghulam Nabi Azad pelas declarações grosseiras e inaceitáveis proferidas esta tarde. À quarta-feira na Antena Web, há uma hora de sucesso. São 60 minutos com a melhor música. Uma hora de sucesso é música à tua medida. Uma hora de sucesso. Quartas-feiras, às 17 horas, na Antena Web. Doente por música. A Antena Web tem uma terapia para si. Todas as terças-feiras, às 10 da noite, Gonçalo Borges leva-o numa viagem de 60 minutos pelo jazz, funk, trip-hop e outros estilos musicais. Terapia, com a apresentação de Gonçalo Borges, às 10 da noite, todas as terças-feiras, na Antena Web. Chama-se Susana Félix. Lançou o seu primeiro single no ano de 1999. Primeiro single que foi também o primeiro sucesso. Doze anos, alguns discos e muitos concertos depois, Susana Félix é entrevistada pela Rádio Antena Web em mais uma edição do Tempo de Antena. Conversamos com Susana Félix, fomos descobri-la nos anos 80 como vencedora de uma grande noite do fado. Fomos conhecer o percurso de Susana Félix, desde a guitarra e da viola até a Mais Olhos que Barriga e de um pouco mais até Procura-se. Susana Félix em entrevista à Rádio Antena Web em mais uma edição do Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, dia 8 de julho, às 5 da tarde. Antena Web, sintoniza-te! Foi cancelado o concerto do grupo britânico Duran Duran para o dia 16 de agosto na Herdade dos Salgados, no Algarve. Este concerto marcaria mais um espetáculo dos vários que o grupo agendou para a apresentação do seu novo disco All You Need Is Now, assinalando os 30 anos de carreira da banda. Problemas na voz de Simon Le Bon foram os motivos que levaram ao cancelamento deste concerto, segundo avança a organização do mesmo, no seu site oficial. A organização refere ainda a devolução do preço, aliás, a devolução do dinheiro dos bilhetes até daqui a 30 dias. Ou seja, os espectadores que ainda compraram os bilhetes terão até 30 dias para requerer o seu reembolso. Recordemos que o concerto se realizava então no dia 16 de agosto, na Herdade dos Salgados. Problemas nos músculos que controlam as cordas vocais de Simon Le Bon são, aliás, o motivo que levaram ao cancelamento deste concerto, desconhecendo a Rádio Antena Web se outros concertos terão também sido cancelados. Fábio Coentrão vai viajar já esta semana para a capital espanhola, Madrid. Na época 2011-2012, o jogador internacional português de futebol vai representar o Real Clube Madrid, o clube que é treinado atualmente por José Mourinho. Os Sport Benfica e o Real Madrid chegaram a acordo, 30 milhões de euros. Foi o valor pago pelo Real Madrid pela compra do passe de Fábio Coentrão. Ele que disse hoje em declarações à comunicação social que, quando era pequenino, sonhava em jogar com o Real Madrid e agora é uma realidade, afirmou. Fábio Coentrão assinou por 6 épocas com a equipa madrilena e diz que é o sonho de qualquer jogador de jogar num dos maiores clubes do mundo, treinado por o melhor treinador do mundo. Aliás, diz Fábio Quadrão que esse foi também outro dos motivos que o fez ir para a Espanha, onde já jogou anteriormente no Real Zaragoza. Afirma ser um campeonato muito mais competitivo e quer vencê-lo treinando com a melhor equipa do mundo, o Real Madrid. Fábio Coentrão terá de dividir o seu lugar de lateral com Marcelo, jogador brasileiro, mas desvaloriza a situação. Vamos treinar para ficar com o lugar semana após semana. O Real Madrid vai então ficar com o passe de Fábio Coentrão por 6 épocas, ou seja, até a época de 2017-2018. E o Futebol Clube do Porto continua em terceiro lugar no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, a IFFHS. O Futebol Clube do Porto continua a ser o melhor clube português a nível deste ranking, ficando apenas atrás de dois clubes da Península Ibérica também, o Barcelona com 317 pontos e o Real Madrid com menos 7, ou melhor, com menos 10, ou seja, com 307 pontos. O Futebol Clube do Porto, a equipa portuguesa que venceu este ano o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal e a Liga Europa, fica com 291,5 pontos. Bem atrás está a equipa do Sporting de Braga. O clube que chegou à final desta mesma Liga Europa é agora 33º, subindo 8 posições face ao ranking, ou à anterior atualização do ranking que havíamos referido no já extinto Desporto Antena. Na altura o Benfica era 40º, agora é 39º, ficando bem atrás do próprio Sporting de Braga. Mais abaixo, muito mais abaixo aliás, está a equipa do Sporting Clube de Portugal, que este ano teve uma época muito complicada. Está no 69º posto. Bem mais abaixo está a equipa madeirense do Marítimo Sport Clube, com muitos pontos a menos, e no 193º posto. A última equipa portuguesa classificada neste ranking, que engloba 495 clubes, é o Vitória Sport Clube de Guimarães. Os vimaranenses, que tiveram uma subida extraordinária na penúltima atualização do ranking, que aqui abordamos, subiram quase 100 posições. Na altura eram 313º, agora são 307º. Assim, o ranking da IFFHS, a Federação Internacional para a História e Estatística do Futebol, que engloba 495 clubes, tem atualmente 5 clubes portugueses nesta lista. O Porto mantém a posição e continua assim a ser o clube português que melhor representa o nosso país no que ao futebol diz respeito. Estará para breve o encerramento do caso Família de Miklós Feher, Fidelidade Mundial S.A., a seguradora que se viu posta em tribunal pela família do jogador húngaro de futebol Miklós Feher. Recordemos que a 25 de janeiro de 2004, na cidade de Berço, ou seja, Guimarães, Miklós Feher caiu inanimado no campo depois de sofrer uma paragem cardiopulmonar. O jogador de 24 anos caiu em pleno relvado quando o Benfica se encontrava a vencer por 1-0 a equipa vimaranense. O jogo não chegou propriamente ao fim, embora tenha sido validado como tal. Miklós Feher, aliás, a família de Miklós Feher, exigiu depois um pagamento, uma indenização por parte da Fidelidade Mundial, uma seguradora a qual Miklós Feher estava fidelizado. Mas a seguradora entendia que o que se passou com Miklós Feher podia ter-se manifestado em qualquer outra altura, enquanto que a família do húngaro entendia que o que se passou foi um acidente de trabalho que acabou na morte do jovem de 24 anos. Depois de ir este caso para o Tribunal de Trabalho de Lisboa e de ir novamente para o Tribunal de Relação de Lisboa, foi parar ao Supremo Tribunal, que, tal como os anteriores tribunais, decidiu que o que se passou foi um acidente de trabalho. E por isto mesmo, a Fidelidade Mundial S.A. terá de pagar então um total de cerca de 76 mil euros anuais à família de Miklós Feher, ora pela demora no processo, por danos morais e pela perda da vida do seu filho. Até ao fim da vida, os pais de Miklós Feher terão então o pagamento de uma indemnização nesta quantia. A Fidelidade Mundial S.A. não tem agora por onde recorrer, pelo que este caso estará para breve, ou a sua resolução estará para breve, mais de 7 anos depois. Terminamos por aqui o Antena News. Vamos voltar amanhã às 8:30 da noite.